sua textura e o seu cheiro. Minha mão passei ao corpo dela, lentamente procurando seu cabelo. Ela se esforça, o povo gosta, mas coração não acostuma. Na minha vida, belezinha é só uma. Belezinha, belezinha, vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Belezinha, belezinha, deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha. Belezinha, belezinha, vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Belezinha, belezinha, deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha. Carinha.